Panorama Agrícola para 1º de fevereiro de 2011, terça-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte, estamos abrindo o programa de 1º de fevereiro de 2011, terça-feira de lua minguante. Este é o Panorama Agrícola e o ditado de hoje é: cultive bons sentimentos. Confira no Panorama Agrícola de hoje o número do cultivo de peixes de água doce em Santa Catarina. Uma dica que pode mudar o seu dia. Dieta balanceada é um ótimo tratamento de beleza. Os nutrientes contidos nos alimentos têm o poder de deixar nossa pele e cabelo mais bonitos. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. Aqua Negócios. Cultive informação técnica e precisa. E acompanhe o negócio da aquicultura em Santa Catarina. É a EPAGRE com você até debaixo d'água. Panorama Agrícola conversa hoje com um especialista em piscicultura, Fernando Silveira, do CEDAP, o Centro de Desenvolvimento em Aquicultura e Pesca da EPAGRE, que é responsável pela gestão das pesquisas para o desenvolvimento dos cultivos de águas marinhas e continentais aqui em Santa Catarina. E o CEDAP concluiu números relativos a 2009, dados de produção da área de piscicultura de água doce. Esses números já estão disponíveis e o Fernando Silveira informa ao ouvinte do Panorama Agrícola a partir de agora. Qual é a produção, Fernando, dados de 2009 da piscicultura de água doce em Santa Catarina? Os dados de produção da piscicultura de água doce revelam um número bastante grande dessa produção. Nós hoje estamos produzindo 26.334 toneladas de peixe de água doce no estado. É uma boa marca, é uma boa quantidade de peixe, tendo em vista que somos o terceiro produtor de peixe brasileiro. Santa Catarina só perde em produção de peixes para Rio Grande do Sul e São Paulo. Então, o que nos torna um dos bons produtores de peixe do Brasil. Fernando Silveira, e quais são as principais espécies cultivadas em água doce aqui em Santa Catarina? Historicamente, as carpas sempre foram os peixes mais produzidos em Santa Catarina. Por muitos anos, foram os peixes que todo mundo se acostumou a produzir nos seus açudes. Mas, aos poucos, um outro peixe surgiu e acabou desbancando as carpas, que é a tilápia. A tilápia chegou devagarzinho e foi se instalando, caindo no gosto do consumidor e hoje, a partir de 2007, se tornou o peixe mais consumido de Santa Catarina. Hoje, 50% da produção de peixes são de tilápias. Estamos conversando aqui no Panorama Agrícola com Fernando Silveira, especialista em piscicultura do CEDAP. Como o CEDAP faz esse levantamento e qual a importância dele, Fernando? Os resultados desse levantamento aconteceram graças à capilaridade que a EPAGRE tem no estado. Nós temos um escritório em cada município desse território todo. E isso facilita a busca desses dados. Graças aos colegas que trabalham nesses escritórios locais e nos escritórios regionais, nós conseguimos reunir a produção de peixes de Santa Catarina. E isso vem ocorrendo desde 1981, que nós buscamos esses dados e, graças a esses profissionais da EPAGRE, nós conseguimos ter a produção todos os anos. Bem, a importância desses dados, Fernando Silveira, eles vão para que entidades e servem de base para que tipo de trabalho? A informação é muito valiosa. Qual é a vantagem de a gente saber quantos peixes foram produzidos, né? A importância disso é porque, sabendo quanto foi produzido, qual a nossa produção, as políticas públicas do governo serão mais consistentes ao serem estabelecidas, porque eles vão saber se numa determinada região, por exemplo, vale a pena investir mais ou menos. Se num estado vale a pena investir mais ou menos. Então, são estes números é que dizem ao governo se vale a pena investir ou não. Perfeitamente. Voltando aos dados da piscicultura de água doce relativos ao ano de 2009, apurados pelo SEDAP, Fernando Silveira, há uma diferença, percebo aqui, entre piscicultura comercial e colonial. Gostaria que você pudesse explicar ao nosso ouvinte qual é essa diferença e quais são os números da piscicultura comercial e da piscicultura colonial. Bem, existem dois tipos básicos de produtores em Santa Catarina. Um é aquele produtor que tem apenas um açude na propriedade e que de vez em quando vende o peixe. Vende para os seus vizinhos ou no mercado local, mas muito eventualmente. Esse produtor nós chamamos de produtor colonial. No entanto, existe um outro tipo de produtor que fez um curso de piscicultura, que tem a orientação dos técnicos da EPAGRE e que regularmente ele coloca peixe no mercado. E tem diversos tipos de mercado que ele atende. E aquela renda que ele consegue é uma renda regular, sempre está entrando. Então, essa renda é importante para aquela propriedade. Este piscicultor nós chamamos de piscicultor comercial ou profissional. Ele chegou nesse ponto depois de fazer cursos, aprender a técnica de como se faz, e aí sim ele passa a ganhar bastante dinheiro com a piscicultura, porque essa atividade rende bastante recursos. O ideal, então, é que o produtor de peixe colonial passasse a ser um produtor de peixe profissional. Esse é o trabalho da EPAGRE. Se você que tem a piscicultura na sua propriedade de forma colonial, quer dizer, ainda não é uma atividade muito rentável, mas gostaria que isso viesse a acontecer, procure o técnico da EPAGRE da sua região, que ele vai lhe encaminhar para um curso, por exemplo. E depois do curso, você vai aprender como se faz a piscicultura e, provavelmente, se a sua propriedade tiver condições, você vai passar a ganhar bem mais dinheiro do que simplesmente mantendo um açude com peixinhos. Bem, Fernando Silveira do SEDAP, daria para informar os números da piscicultura comercial e colonial no estado de Santa Catarina relativos ao ano de 2009? A piscicultura colonial, logicamente, é a que tem mais pessoas envolvidas. Hoje, são 21.500 pessoas que estão envolvidas com a piscicultura colonial. Quer dizer, são propriedades que têm um açude e vende o peixe eventualmente. Já a piscicultura comercial, aquele que vende regularmente, são 2.220 pessoas envolvidas. Essas pessoas, sim, estão ganhando bastante dinheiro, porque foram produzidas no estado 12.600 toneladas de peixe só na área comercial. E na área colonial? Na área colonial foram produzidos 13.600 toneladas de peixe. Bem, esse trabalho a gente sabe que é importante, o ouvinte pode acessar no site do SEDAP, www.sedap.epagre.com. .sc.gov.br, e o Fernando Silveira, especialista em piscicultura do SEDAP, que nos fornece esses dados e que coordena esse trabalho, gostaria de fazer um agradecimento final. É isso, Fernando? Exato. Para conseguirmos esses dados, foi muito importante a participação de todos os colegas dos escritórios locais e regionais da EPAGRE. Sem eles, nós não teríamos conseguido fazer esse levantamento. E isso vimos fazendo ao longo de muitos anos. Assim, nós gostaríamos de agradecê-los. agradecer muito a força que eles nos deram, o que possibilitou hoje mostrar que Santa Catarina, com apenas 1,13% do tamanho do território brasileiro, é o terceiro produtor de peixes de Santa do Brasil. Para você visualizar dados de produção da área de piscicultura de água doce do ano de 2009 em Santa Catarina, você pode acessar ou o site da IPAGRE, www.epagre.sc.gov.br, em Culturas Criações, ou na página do SEDAP, www.sedap.epagre.sc.gov.br, no link Peixes. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.